When I popped off, then your girl gave me just a little bit of that chop. Baby so cold, he from the north, he from the Canada. Bankroll so low, I got nothing else that I can withdraw. Ran up the dough, I shot my wrist, it go like sha sha sha, sha sha sha. I got your bitch singing la la la la, la la la. I shot my wrist, it go like sha sha sha, sha sha sha. I got your bitch singing la la la la, la la la. How I try like that. Melhores momentos do programa Ioiô pra você curtir, tá curtindo esse janeiro gostoso, tá de férias, tá de boa? Então, estamos de férias também, fevereiro tem Ioiô com muitas novidades. Ó, quero falar pra vocês do sucesso do Dog King. Dog King tem os lanches mais gostosos, maravilhosos, além de delivery, porque você pode pedir o seu lanche no 30555551 a partir das 18 horas. Mas a dica é essa, vai direto no Dog King, na União da Vitória, esquina com a Guanabara, e experimente nossos deliciosos dogs. O nosso hambúrguer artesanal também tem porção de tilápia, tem miolinho de alcatra, tem chopp gelado, tudo isso no Dog King, uma delícia, vem pro Dog King. A Lourdes era muito religiosa e cumpria os mandamentos de Deus. Ela casou-se e teve 11 filhos. Só? Isso que era religiosa. Depois, o marido... morreu. Também, como é que não ia morrer? Imagina 11 filhos, não é só. Passado pouco tempo, voltou a casar, né? Morreu de anemia. Morreu anêmico o marido. Ela voltou a casar, teve mais 17 filhos. Jesus! 17. Saiu de líder, Saiu de líder. Depois, o segundo marido, adivinha? Morreu. Cinco semanas mais tarde, a Lourdes morre. Nossa, não. No funeral, o padre, olhando a defunta no caixão, comenta: finalmente juntos. Uma velhinha que se encontrava ali perto perguntou: desculpe, senhor padre, mas quando diz finalmente juntos, o senhor refere-se à defunta e o seu primeiro marido ou à defunta e o seu segundo marido? Aí o padre sorri e responde com calma: refiro-me aos joelhos da Lourdes. Você está ouvindo o Ioiô Especial de Férias. A gente tá de boa. E você, curtindo o melhor humor do rádio beltronense. Sair de casa pronta pra peleja é lei. O fogo amigo é trégua na madruga. A trombeta soou, não era chá, eu sei. Não haveria mansidão nenhuma. Pulsa

coleção de verão com descontos de 30 a 50%. Camisas polo de 39 por apenas R$19,90. Toalhas de banho Teca a R$9,90. Cobre leito casal com 3 peças por 3 vezes de R$33. Tapetes para quarto, sala ou porta apenas R$9,90. Tudo em até 10 vezes do crediário sem entrada. Corre! Que é nesta sexta e sábado. Liquida Verão Leve. Sábado atendimento até às 16 horas. Você é linda assim. Não importa o quanto seu nariz fica escorrendo por causa da rinite. A gente sabe que é rinite. O casal tinha a fantasia de transar na praia e decidiram realizá-la. Foram até lá Cruzeiro. Foram até a prainha lá, a praia, né? O homem estendeu uma toalha no chão. Como estava ventando muito, ele resolveu colocar as latas de cerveja para escorar a toalha, para não voar, né? Ele colocou lá as 4 latinhas de Brahma em cada canto da toalha e vendou, né? Vendou os olhos da mulher e percebeu que havia esquecido a bendita da camisinha e saiu para buscar no carro. A mulher ficou lá, né? Toda nua, vendada, só esperando o chimbal chegar, né? De repente passou um bêbado, viu a mulher toda nua e chegou lá e foi, né? Foi fundo na morena lá e tal. E daí depois ele disse: ah, essa Brahma é foda mesmo, né? Nunca caitei pra ver fazer uma promoção desse jeito. Você está ouvindo o Ioiô Especial de Férias. A gente está de boa. E você, curtindo o melhor humor do rádio beltronense. Loose. Pra quem não faltou aula de geografia, tem que saber essa, hein? E... Qual o único país do mundo que toda a população vive na academia? Ô, louco! Ô, louco! Qual o país? Tempo na tela. Todo mundo fitness. Qual o único país do mundo que toda a população vive na academia? É o... Academia não, é um exercício... Tempo! Tempo, não sei. Isso, não sei. Hoje eu tô meio fraco. E é. O país que todo mundo vive na academia é a Somália. Bem pensado. Um amigo pergunta para o outro quanto. Somália. Somália, só não come. E eu delay. Por isso tá fitness. Fitness. É a tabela fitness. Um amigo pergunta para o outro: quando é que você conheceu sua esposa, cara? Eu falei: faz bem pouco tempo. É bem pouco tempo, eu sei que você é casado há um monte de tempo. Sim, 10 anos. Tá, entendi, como é que faz pouco tempo? Explico. Primeiro me apaixonei, depois casei e só agora conheci ela. Você está ouvindo Ioiô de Férias aqui na Super Jovem. A Glorinha descobriu que o pai dela era gay. Ai. Descontente da vida, incapaz de aceitar a situação, ela resolveu matar-se. Nossa. Que coisa louca, né? Senhora. Mas não podia cometer o suicídio como qualquer outra criatura. Afinal, ela, Glória, era milionária e ficar se atirando de qualquer viaduto ou ponte, cortando os pulsos ou tomando formicida era coisa de suicida pobre. Oh, meu Deus, cara. Sim, ela queria matar-se com classe, de forma diferente, em grande estilo. Mandou aprontar o jatinho da família e só com um aviador se mandou para o céu, né? O piloto, né? Foi lá pro céu. pretendia se atirar lá de cima. Durante o voo, enquanto se preparava para o salto fatal, ela foi indagada pelo aviador, o piloto, a respeito do gesto extremo que ia executar, e chorando contou a ele, ao piloto, o que acontecia. Ai, papai é viado. Papai é viado. Não, fala de novo. Papai é viado. Não consigo conviver com essa vergonha e vou me matar. Tá ok? Vislumbrando uma possibilidade, já que ele sempre havia cobiçado aquela mulher, o aviador sugeriu que dessem uma zinha antes dela se matar. Não é bom, né? É o besta, né? A Glória concordou. Afinal, para quem ia morrer, não custava nada quebrar o galho do aviador aí, do piloto, né? Glória. Que se declarava tão apaixonado por ela. E assim foi. Piloto automático no avião e tome-lhe. Tome-lhe roupa. Né? E bimbada. Glória gostou tanto que desistiu de se matar. Ô, logo! Aí é o seguinte, qual é a moral da história? Glória deu nas alturas. E o pai na terra. Aos homens de boa vontade. Ioiô especial de férias. Humor irreverente no seu rádio. No verão tem Léo Santana. Tudo bem, tá com outro contatinho. Participação. Tudo bem, tô com outro contatinho. Verão. Super Jovem FM. Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível. Se eu abrir minha agenda pra tu ver, mina de azer. Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo. Ela rebola gostoso, isso aqui já deu pra você. Oi, te liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem, tá com outro contatinho. Te liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem, tá com outro contatinho. E quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar. Certo, certo, certo. Quem mandou você brincar? Que você tá em outro. Brega funk! Senhoras e senhores, Anitta! Pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero, não tá disponível. Se eu abrir minha agenda pra tu ver. Tô com outro contadinho. Te liguei, deve estar tá ocupadinho. Tudo bem, tô com outro contadinho. E quem mandou você brincar? Eu tô sentando pro lugar. E quem mandou você brincar? Eu tô sentando pro lugar. Certo, certo. Tu foi sentar em outro lugar. Certo, certo, certo. Tu foi sentar em outro lugar. Tu foi sentar em outro lugar. Essa aqui é de se pensar. O padre recém-chegado na paróquia do interior. Dori, né? Encontra na estrada uma menininha de uns 6 aninhos aí puxando uma vaca. Daí o padre pergunta pra menininha, sempre com aquele sotaque de padre, né? Onde você vai, minha menina? Ai, padre Caipira, né? Onde? É dela. Eu vou levar a vaca pra cruzar com o touro lá do seu Zé, padre. Deu padre escandalizado, imaginando a cena que a menininha teria que ver, né? Tentou fazer ela desistir da tarefa. Oh, minha menininha querida, será que seu pai não poderia fazer isso, né? Daí a menininha responde. Não, seu padre, tem que ser com o touro mesmo. Nossa. Nas férias do Ioiô, você curte os melhores momentos da última temporada. It's sad we're not together, but I wish happiness for you. I know we said forever. Love don't always make it through. Sometimes even the good things get lost along the way. We opened up the same book but found a different page. Cause honestly, your loyalties, insecurities and priorities ain't the same. For harmony, it's the only thing I can say. I wish you well. Mineirinho, observando o engenheiro, né, com o Teodolito, não me pergunte. Teodolito. Teodolito. Teodolito. E lá o que é isso? Aí o, ô doutor, pra que serve esse treco aí? Ah, é que vamos passar uma estrada por aqui, meu senhor, e estamos fazendo as medições. Ué, mas precisa esse treco aí pra fazer a estrada? Ah, sim, precisa. Vocês não usam isso pra fazer estradas aqui, não, meu senhor? Ah, não, homem. Aqui, quando a gente vai fazer uma estrada, a gente sorta um burro. E aí, onde ele seguir, a gente segue e ele vai fazendo a estrada. Porque louco. É melhor caminho, né? É burro só no apelido do bicho, mas ele não é burro. Aí, daí por onde o bicho passa, a gente faz a estrada. Ah, que interessante. E se por um acaso vocês não tiverem um burro, como é que vocês fazem pra fazer a estrada? Ah, bem, daí a gente chama o engenheiro, né? Ajuda nós. Esse é o Ioiô Especial de Férias, com os melhores momentos da última temporada. Baila, a toda tu amiga que leye, bailándome en la pista que modele, hagamos que la música nos lleve, dije que el bajo suene, el bajo. Baila hasta que salga el sol, baila hasta que salga el sol. Baila, pita, saca calor.

pensou bem e decidiu que os ferimentos que ele sofreu no acidente de trânsito eram sérios o suficiente para levar o dono do outro carro ao tribunal. No tribunal, o advogado do réu começou a inquirir o seu Zé, ou seja, perguntar, né? O senhor não disse na hora do acidente, estou ótimo? E o seu Zé respondeu: bom, vou te contar o que aconteceu. Eu tinha acabado de colocar minha mula favorita na caminhonete. Eu não pedi detalhes, interrompeu o advogado. Só responda a pergunta. O senhor não disse na cena do acidente, eu estou ótimo? Bom, eu coloquei a mula na caminhonete e estava descendo a rodovia. O advogado interrompeu novamente e disse o seguinte: Meritíssimo, eu estou tentando estabelecer os fatos aqui. Na cena do acidente, esse homem disse ao patrulheiro rodoviário que estava bem. Agora, várias semanas após o acidente, ele está tentando processar meu cliente. Isso é uma fraude. Por favor, poderia dizer a ele que simplesmente responda a pergunta? Mas a essa altura o juiz estava muito interessado na resposta do seu Zé e disse ao advogado: eu gostaria de ouvir o que ele tem a dizer. Seu Zé agradeceu ao juiz e prosseguiu: olha, como eu estava dizendo, coloquei a mula na caminhonete e estava descendo a rodovia quando uma picape atravessou o sinal vermelho e bateu na minha caminhonete bem do lado. Eu fui lançado fora do carro para um lado da rodovia e a mula foi lançada por outro lado. Eu estava muito ferido e não podia me mover, mas eu podia ouvir a mula jurrando e grunhindo, e pelo barulho eu percebi que o estado dela, da mula, era muito feio. Em seguida, o patrulheiro rodoviário chegou. Ele ouviu a mula gritando e jurrando e foi até onde ela estava. Depois de lá, de dar uma olhada nela, ele pegou o revólver e atirou 3 vezes bem no meio dos olhos da mula. Depois ele atravessou a estrada com a arma na mão, olhou pra mim e disse: sua mula estava muito mal e eu tive que atirar nela. E como é que tá o senhor se sentindo? Aí eu pensei bem e falou: eu tô ótimo. Você está ouvindo Ioiô de Férias aqui na Super Jovem. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, I'm on my mind. She'll make you curse, but see you blessing. She'll rip your shirt.

Volta ao Mundo em 80 Opa, dias. Quase ali. Quase. É que é o único que eu lembro de 80 eu dias. Também, eu também. Volta imunda em 80 dias. Deu na trave. Nas férias do Ioiô, você curte os melhores momentos da última temporada. I'm the bad guy. Duh.